pancinha ela invade sua mente sem nem perceber. Vim de frente, envolvente, te rende sem você querer. Já não dá, não tem jeito, é certeiro, o perfume te pega no ar. Sem pensar, já domina e te cerca, te deixa sem força pra andar. Morisca forte, deita e rola, não te deixa pensar. Cê vira as costas, ela te toma na piscada de olhar. Vem perfumada e preparada, pronta pra abusar. Vai pegar, cê não vem que eu tenho que conhecer bem seu lugar. Várias na noite, diga então qual será. Vamos lá, na festa encontra, fácil detectar. Basta olhar, vestido curto, um bom decote no bar. Vai chegar, bolsa da Gucci, só de olho nos carros. Eu já tô prevenido, na sua carinha de santo eu não caio. Não, ontem à noite eu te vi com playboy passeando de carro. Mó pressão, na garupa do prego eu me lembro, domingo passado. Vai sujar, cada dia que passa eu tô vendo seu lado. Ficando embaçado, de bacana, mas a mim cê não engana. Dia e noite abusando e amanhece em qualquer cama. Louca pra agarrar um bico já faz quase uma semana. Esconde as joias, a carteira e o carro, ela só quer grana. Bacana, mas a mim cê não engana. Dia e noite abusando e amanhece em qualquer cama. Louca pra agarrar um bico já faz quase uma semana. Esconde as joias, a carteira e o carro, ela só quer grana. Tá na festa com o copo na mão, só querendo chamar sua atenção. Ai, várias delas não curtem, só pedem, te deixam na mão. Não cai não, da sua cama direto pra loja, torrar seu cartão. Nada bom, põe a grana na mão que ela joga a calcinha no chão. Tem que ter sorte, muita sorte, é só sair de fininho. A mina é foda, moscou roda, cê é um estranho no ninho. De salto alto, mini saia, chega devagarinho. Pode entrar, eu não quero você pra curtir, eu viro sozinho. Ha, vem com as amigas pra poder disfarçar. Olha lá, Louis Vuitton, Gucci, Versace, algo mais. Sai pra lá, sou vacinado, nesse golpe eu não caio. Vai pegar aquele otário lá no bar pra bancar. Sai de perto de mim, sua fama já tá dando volta no bairro. Vai que vai, quem te viu, quem te vê, a galera tirando um mó sarro. Nada mais, na semana foi quatro que foram embora pra casa. Mas sem nada, todo dia eu te vejo na praça das putas, entrando no carro. Decide bacana, mas a mim cê não engana. Dia e noite abusando e amanhece em qualquer cama. Louca pra agarrar um bico já faz quase uma semana. Esconde as joias, a carteira e o carro, ela só quer grana. Mas a mim cê não engana. Dia e noite abusando e amanhece em qualquer cama. Louca pra agarrar um bico já faz quase uma semana. Esconde as joias, a carteira e o carro, ela só quer grana. Cê de bacana.